O verdadeiro artista não faz música para o público, mas sim público para a sua música. O nosso e-mail para que você solicite músicas e participe de um jardim, um coreto, a música e a saudade pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. uspfm@sc.usp.br. Aniversariantes da nossa querida Lafique Imóveis hoje, recebendo os parabéns de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da Lafique Imóveis, Dona Luzia Sueli Russo, e depois de amanhã, dia 29, Dona Janete de Fátima Gouveia da Greta. Dona Maria Alice Bittencourt e Dario de Barros Carvalho, diretores da Lafique Imóveis, enfim, parabéns às aniversariantes. Mas vamos nós com música. Fechando esta pedida, vamos atender o Sr. Homero Boaventura, que reside aqui em São Carlos. E ele está conosco e recomenda esta pedida para seus familiares e milhares de amigos. Ele diz que não perde uma só audição de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Seja bem-vindo, Sr. Homero Boaventura, que quer ouvir em arranjo do Radamés, o maior baixo cantante que o Brasil já teve, Nelson Ferraz, do pianista maestro, um dos mais elegantes em sua época do Rio. Compositor, poeta, Custódio Mesquita assinando esta obra maravilhosa, Algodão. Valdir Azevedo, que gravação antológica, recebendo um esmero do Radamés em Atal, e Valdir Azevedo com seu cavaquinho, do João de Barro Braguinha, A Saudade Mata a Gente. Ainda para ele, Sr. Homero Boaventura, que reside aqui em São Carlos, o formigão Ciro Monteiro conosco. Arranjo do Caçulinha, Ciro Monteiro nesta gravação especialíssima, em roupagem do Caçulinha, do Lupicínio Rodrigues, Se Acaso Você Chegasse. Cantava não, canto de nega mandinga, nego não chorava não, choro de nego a suor, nego não rezava não, reza de nega função, nego não amava não, amor de nego é perdição. Que é que nego fazia, tirava da terra fria, dia e noite, noite e dia, algodão, mais algodão. Pinho branco, de onde vem os agasalhos, pras frieiras, os reumatismo, pras manias da sinhá, de onde vem os lenço branco, pra sinhá moça chorar, de onde vem os pano preto, o senhor veio morrer, e os panos das bandeiras, os soldados guerrear, de onde vem a renda branca, pra fazer os enxovar. Nego veio, trabalhou, dia e noite, noite e dia, tirando da terra fria, algodão, mais algodão, pra nho branco ser doutor, pra nho branco ser doutor. E você, preto velho, o que foi que ganhou? Eu consegui essa cabeça branca, branca como algodão, e preto velho algodão, mais algodão, pra nho branco ser doutor, pra nho branco ser doutor. E você, preto velho, você, preto velho, que foi que ganhou? Eu consegui essa cabeça branca, branca como algodão, e preto velho plantou. Se você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco, à beira de um regado e um bosque em flor. Dizia me lava a roupa de noite, me beija a boca e assim nós vamos vivendo de amor. Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco, à beira de um regato e um bosque em flor. Na tina de noite, e assim nós vamos vivendo de amor. Thank you.